pista acertando, descendo a ladeira, levando tiro pela vela, pelas costas. E o comando traficando a noite inteira. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Pista acertando de brincadeira. E eles querem invadir o morrão. Mas eu dou tiro na cabeça, na cintura. Também dou tiro na bunda dos terceiros vacilão. E os terceiros bando de filha da puta. Um bando de sanguessuga, são um bando de cuzão. E os nove são de brincadeira. É o comando. E ele quer entregar insolação. Mas eu dou tiro na cabeça, na cintura. Também dou tiro na bunda do X9, o vacilão. E o X9, bando de filha da puta. Um bando de sanguessuga, são um bando de cuzão. Terceiro dão o quê? Dão a bunda. Os X9 são o quê? Filha da puta. Terceiro dão o quê? Dão a bunda. X9 são o quê? Filha da puta.